para. Olha com tudo agora, olha quanta destina, olha o pai de família. Esse crioulo veio aqui gerar luz. Esse pega te orando a mil. O bardo vem forçar o guri do sul. Quanto câncer cabe em só Brasil. Dizem que o dobora é só forçação. Bruno das coxinhas diz que não é. Todos forçando o Wesley safadão. Eu quero ban, mas não morde não. Quero infinidade cantrada. Sou escravo de buceta. Vou voltar de madrugada e postar capitão planeta. Os mortos são os reis, o chão e a nação. Bane o campo inteiro e depois vai comprar pão. Eu disse para, ouve, para. Olha quanto do bola, olha quanta destina. Olha o pai de família. Esse crioulo veio aqui gerar luz. Ninguém pega te orando a mil. O pardo vem forçar o orgulho do sul. Quanto câncer caminho só Brasil. Dizem que o do bolo é só forçação. Não das coxinhas, diz que não é. Todos forçando, mas vem safadão. Eu quero pão, mas não morde não. Quero infinidade trancada. Meus cavos de buceta. Vou voltar de madrugada e botar capitão planeta. Os mortos são rei, chame a nação. Bane o campo inteiro e depois vai comprar pão.